Oi, Salvador, boa noite. O Papa Pio Quilo, Serra Lima, da deve estar aparecendo bem. Tem autorizado acionamento de táxi para ingresso no site. Agora para ingresso, Lima. Puxa 9310, sendo identificação, vê se havia chegado a Boa Mais de 1 para o nível 050. Passando identificação, eu sabia a chegada com a rede 1 para o nível 060. Petrosona, prossiga. Autorizado. Controle Salvador Gol 2-1-0-9-6, com Romeu. 1-0-9-6, sendo identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para o nível 060. Via Bom Médio 1, 060, 1-0-9-6. Oceaner 6310, desça para 2000 pés, ajuste 10016. Autorizado LS X-Ray 10, informe estabilizado. 2000 pés, 10016, autorizado LS X-Ray, reportar estabilizado, Romeu, Kilo Serra Lima, para ingresso na 197. Kilo Serra Lima, possível. Para ingresso na 197. Autorizado, ingresso na 17, a partir da área de pronto. Tem reportado na área de pronto, corrigido o POB 04 a bordo. Autorizado para o segmento para o voo 1096. Voo 1096, desce para 3.000 pés, ajuste 1096. 3.016, voo 1096. Voo 1096, reduza para 2.009. 202, para redução 096. Decolar aqui do Serra Lima, vento 130 graus, meia dúzia lá. Lima decola os 02, tem condição de curvar imediato aí à esquerda para cruzar o campo? Afirmativo, Kilo Serra Lima. Curva esquerda, cruza o campo e vai aguardar para girar base Bistrô 7. 7, curva esquerda, cruza o campo, aguardando para girar base para 197, Kilo Serra Lima. Uma 096, despara 2 mil pés, ajuste 1016, autorizada LF X-Ray da pista 10. Tá, chegou que precede na aproximação, agora interceptando o curso do localizador, 10 milhas, Airbus 320. 7-2000, autorizado o procedimento, voo 10, Ralph. Localizador, acionário 6310, avisar com a pista, certo? Chanel 6310, o Serra Lima mantenha o setor norte aqui e aguarde para gerar base no 7. 7, Lima. Serra Lima, curva esquerda para o final do 7, reporte. Serra de Lima, curva esquerda, reportará a final da 97. De 4 milhas da 197, está visual com o tráfego. Deixa que o Serra Lima guarde a autorização que está permitida, pista 1017. Serra de Lima. Branco 3, voo 1096. Voo 1096, chama agora a torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Do Serra Lima, final da 97. Autorizado, toque arremetida, vem ao turno 30 graus, 62 a mais. Após vai manter proa, aguardando para curva à direita. Sente, autorizado, toque arremetida, após manter proa, aguardando para curva à direita. Aqui o Serra Lima. Roxana, M3, 10, solo 06, táxi à direita, chamando 21, decimal 9, solo. Lima, toca remete ao 08, mantém a proa, aguarde para girar para a perna do vento. Ótima, mantendo a proa, aguarde aqui, Sérgio. O 096, autorizado pouso, bicho no 0, vento no 30 graus, simbolagem. Livre pouso, voo no 096. Lima, curve à direita, quem curve à direita para fazer pela, o vento pela direita e chame para girar a base. Gente, curva direita, perna do vento pela direita, chama para girar a base aqui, no Serra. Lima, Todo 096, solo aos 10, direita, chamando 219, solo. 219, solo. 096. Para girar a base, o que você é, Lima? Autorizado a girar a base, é a parte final, Lima. Sim, esse é a parte final, Lima. Não, não, não, está de baixado travado aqui, o Zé Lima. Lima autorizado, toque remitido no 7, vento no 40 graus, 8 mais. Gente, Lima. Dois instruções para o que você anima. A Lima está autorizado agora, critério, direita ou esquerda, reposta para base. Ok, esquerda, vai reportar para gira base aqui, o Serlinho. Procedimento, gol 9081. Gol 9081, desço para 2 mil pés, ajuste no zero no meio autorizado. Ele é X-ray da pistola zero e forma estabilizada. 2 mil autorizado, X-ray. 9081. Para ir à base, o Papão Veio que quiser, lembra? Estou autorizado, que quiser, lembra? Base e toca repetido, pistola 7, o vento no 40 graus, 8 lanches. 7, ponto final, que você arrima. Ok, 7, está autorizado para o Zona 7, vento no 40 graus, 8 mais. 7, Lima. Final da 97, que você acha? Que repouso, que você acha, Lima? 1 ou 4 graus, 8 anos? É isso, Lima. A Lima, seu solo, azul no 8, táxi autorizado até o pátio, a estacionar a frente ali. 7, ia pra pátio, ao estacionar a frente ali, vai pegar aqui, se ali. Salvador, boa noite. Azul 2795, informação Romeu. Azul 2795, essa identificação desça para 4 mil pés via chegada Bonfim. Ajuste no 0 no meio. Para 4 mil pés na chegada Bonfim, o azul 2795 pode ser no ideal ou desce agora? No ideal. Estimativa, no ideal, distribuída 4 mil, azul 2795. Voo 9081, no chame a torre em 1 no 8, decimal 95. 9081. Voo 9081, autorizado pouso, Ventura 40 graus, 8 lá. Ele pouso, 1 a 0, 1 a 0 e 2. Salvador, boa noite, 3197, próximo ponto de espera da 1 no 0, pronto. 3197, autorizado, alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e mantém 1 no 0, 3197. 9081, chave 25, direita 219, chave 1. 219, obrigado, bom trabalho. Pois 197, autorizado, decolar, pistola 0, vento 1, 40 graus, 5 lá. Decolando 0, 3197.